E os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra, multiplicaram-se desde Bazã até Baal Hermon, Esenir e o monte de Hermon, e estes foram cabeças de suas casas paternas, a saber, Éfer, Ize, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel, homens valentes, homens de nome e chefes das casas de seus pais. Porém, transgrediram contra o Deus de seus pais e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Por isso, o Deus de Israel suscitou o espírito de Pu, rei da Assíria, e o espírito de Tiglate-Pileser, rei da Assíria, que os levaram presos, a saber, os Rubenitas e Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxeram a Ala e a Arbor e a Ara e ao rio de Gozã até o dia de hoje.